Alana, escuta, Jet Whiskey Juliette, Quebec. Whiskey Juliette, Quebec, prosseguindo. Whiskey Juliette, Quebec, solicitação de reboque, pátio 3, para o pátio 1 na posição 3. Juliette, Quebec, do pátio 3, para o portão 3 do pátio principal, autorizado, mantendo a escuta constante, depois do término, Quebec. Positivo, repórter aí. voo 34. Salvador Whisky, Juliette, Quebec, posicionado no gate número 3. Obrigado, bom dia. Porque Quebec, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Webjet, Whisky Juliette Oscar. Whisky Juliette Oscar, prossiga para o solo, Salvador. Whisky Juliette Oscar, prossiga para o solo, Salvador. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1. Diz que Juliette Oscar, qual a posição do pátio principal? Salve, segundo. Ponte 5. Certidão, portão 5 autorizado, mas temos que ter constante na porta terra, no risco de Juliette Oscar. Ok. Controle liberado o ingresso do Whisky Juliet Oscar para o gate 5. Whisky Juliet Oscar, está autorizado até o portão 5, mas eu escuta constante, reporte ao término. Escuta constante, gate 5. Controle o web check. Oscar. Arqueno, Ponte. Obrigado, bom dia. Gente, Oscar, obrigado, bom dia. Salvador, na escuta do Mike Echo India. A transmissão veio intermitente, por gentileza, confirme quem quer falar com o som do Salvador. Paulo Salvador, o Mike Echo India, solicita autorização de reboque na posição 10 para a posição 14 do Mike 1, remota 14 do Mike 1. Na faixa principal do portão 10 para o portão para a remota está autorizado, mas eu escuto bastante o suporte ao termo. Abre o portão, termo. Correio, objeto Whisky Juliette Papo. Whisky Juliette, o quê? Whisky Juliette Tango. Whisky Juliette Tango, prossiga. Muito bom dia, Torre. Whisky Juliette Tango solicita autorização de reboque do PAT 3 para o PAT 1 na posição 01. Tango do pátio 3 para o pátio 1 do posição portão 1 do pátio principal, autorizado, mantendo escuta constante. A partir do término, Whisky Gillette Tango. Gillette Tango, reportar a trato.